sumiu. Na rua alguém surgiu, no gueto, pelos becos, quem foi quem viu? Uma joia rara encontrada na lama, que sonha em obter luxo e muita grana. Só que a fama só dá em cana, e eu não quero. Meu negócio vale mais do que apertar 380, meu Deus. Sempre que eu lembro eu fico assim, triste pelos irmãos que estão sentindo perfume da jasmim. Mas que nada, minha vida é mais uma jornada. Ou faz o corre, ou com certeza é jogado na vala. Fazer o que se o crime proporciona dinheiro, status e depois você com a cara na lama? O que é certo, o errado é cobrado. E desse jeito aqui, muitos tiveram o destino trágico. Sobrevivente, o sofrimento vem na frente, e só quem passa sente o medo de virar semente. Irmão, me diz o que é bom, pois nesse lugar aqui seu pensamento é em vão. Só posso te dizer que não é bom se envolver, e quem sofreu o que sofri vai me entender. Só quem já sofreu o que sofri, só quem já viveu o que vivi, só quem já sentiu o que senti, que vai me entender, que vai me entender. Só quem já sofreu o que sofri, só quem já viveu o que vivi, só quem já sentiu o que senti, que vai me entender, que vai me entender. Sempre sonhei em me dar bem na vida, mas não com os papelotes que nós passa na esquina da vila. Sabe como é, né, Joe? O mundo contra mim virou, e hoje eu conto nos dedos quantos parceiros sobrou. E foram vários que sonharam em ser feliz num rolê, uma mobilete. Quem sabe uma Honda Biz é como um teste. O crime aqui é quem te oferece o medo de morrer na base do 157. Irmão, vi um mundo que por muitos foi sonhado e pouco foi falado. Só na mente carregado, não me entendi, mas mesmo assim senti. Só não consegui viver o que passou pra mim. O crime é outro mundo, onde se perde tudo. Vagabundo, submundo, é onde mora o luto. Que corre muitas vezes, eu me desespero na contagem regressiva. O final é sempre o zero. Só posso te dizer que não é bom se envolver, e quem viveu o que vivi vai me entender. Só posso te dizer que não é bom se envolver, e quem viveu o que vivi vai me entender. Só quem já sofreu o que sofri, só quem já viveu o que vivi, só quem já sentiu o que senti, que vai me entender, que vai me entender. Só quem já sofreu o que sofri, só quem já viveu o que vivi, só quem já sentiu o que senti, que vai me entender, que vai me entender. Sofrer, viver, sentir as consequências. A vida no crime, só o tempo soluciona os problemas. O sonho de ter uma Glock, os malote de grana. A vida é ser banda e na suíte, as modelo na cama. Compra, eu tô ligado, as verdinhas sei que compra. E no perrengue dá até pra levantar a goma. Faz as contas, calcula e soma, e vê quantos irmãos hoje com esse dinheiro sonha. Uma pena, porque no fim nunca deu nada, somente os sentimentos estampados no cano da quadrada. E olha só aonde eu cheguei, paralítico, estado crítico, sem ninguém, a joia rara encontrada aqui despedaçou. Sentimento, dor, o homem não tem valor. Meu senhor, por favor, me mostre o que é certo, me faça esperto no caminho correto. Só peço pra que os moleque tenham um futuro melhor, e que não deixe seus sonhos se desfazerem no pó. Só posso te dizer que não é bom se envolver, e quem sentiu o que senti vai me entender. Só quem já sofreu o que sofri, só quem já viveu o que vivi, só quem já sentiu o que senti, que vai me entender, que vai me entender. Só quem já sofreu o que sofri, só quem já viveu o que vivi, só quem já sentiu.